chega com categoria, realiza a minha fantasia, me posiciona e me acompanha, depois tira a minha máscara ninja, o que eu mereço, pensei no seu beijo, eu não tenho medo de ficar por cima, pede um prosecco, água Perrier, geleia com queijo, castanha combina, tô de pijama, durmo de meia, confesso que eu sou um pouco sem vergonha, gosto da minha cara e do meu cabelo, o jeito que ele fica, se você assanha, toda vez que eu penso na gente aqui dentro, eu penso no quanto você tem amanhã, eu gosto de samba, se você aceita ouvir um pagode no fim de semana. Troquei de cama semana passada, ela ficou mais baixa porque cê abusa, eu fico em casa, quero ela arrumada, mas gosto do jeito que você bagunça, eu passo um café, uso chantilly, mas eu prefiro do jeito que você usa, se alguém não quiser, eu e você junto, toma cuidado com o gosto do açúcar, quero ser sua dama, vou pegar um voo, te presentear com uma nova aliança, eu gosto de incenso, mas eu também gosto quando a casa fica cheirando a maconha, cê cuida de mim, eu vou avaliar, depois que terminar, vou te levar na dança, essa força estranha vai movimentar, vou onde você tá, pega essa confiança. Um cara a cara, um cara a cara. Yeah.